pessoal ou impessoal? Qual dos dois é o melhor caminho? Quais as vantagens do caminho pessoal? Quais as desvantagens do caminho pessoal? Qual a vantagem do caminho impessoal? Qual as desvantagens do caminho impessoal? Qual é mais rápido? Qual é mais garantido? É porque, de repente, você está praticando uma coisa muito difícil. Eu prefiro as coisas mais fáceis e mais simples. E você? Não é você, Bimala, você já falou para não te perguntar nada. E você que está me ouvindo, você prefere o caminho pessoal ou impessoal? Esse é o tema do programa de hoje que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 5. Vamos mandar alô. Ah, é verdade. Tá, e você que não tem o Bhagavad Gita em casa, como ele é, entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, que na segunda linha está lá de graça para você ler ou baixar. Tá bom? Então tá bom. Vamos mandar um alô hoje, vamos mandar alô. Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo, se eu não falar demais. Tá bom, viu? Essa coisa já está batida, hein? Toda vez tem que falar isso. Se der tempo, tá bom, chega. Não, se eu não falar demais. Tá bom, então tá, já vou parar de falar. Então vamos ver. O pessoal ou impessoal, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos ver, Bimala, essa história aí, pessoal e impessoal. Vamos tentar cantar o verso 5 do Bhagavad Gita, capítulo 12, serviço devocional. Klesho de katarastesham avyakta sakta chetasam avyakta higati dukam dehavadbir avapyate. Tradução palavra por palavra. Klesha, problema. Adikatara, mais problemático. Teshan, deles. Avyakta, e manifesto. Asakta, estando apegado. Chetasam, daqueles cujas mentes. Avyakta, e manifesto. Hi, certamente. Gati Dukam, o progresso é penoso. Dehavadbi, para os corporificados. Avapyate, alcançam. Tradução completa. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao imanifesto, o aspecto impessoal do Supremo, o avanço é muito penoso. Progredir nesta disciplina é sempre difícil para aqueles que estão corporificados. E quem está falando é o dono da verdade, né? O dono, o cara que fez tudo, né? O cara lá de cima. Então, meu amigo, se ele está falando isso, é porque é assim, né? Então, Jnana Yogis são um grupo de transcendentalistas que seguem o caminho do aspecto impessoal, imanifesto e inconcebível do Senhor Supremo Krishna. E as pessoas que estão em plena consciência de Krishna, ocupadas em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, chamam-se Bhakti Yogis. Então, aqui a diferença entre Jnana Yoga e Bhakti Yoga é expressa de maneira definitiva. O processo de Jnana Yoga, embora em última análise leve a pessoa à mesma meta, é muito penoso, enquanto que o caminho da Bhakti Yoga, o processo de estar no serviço direto à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é mais fácil e é natural para a alma corporificada. Natural, tá vendo, Bíblia? Natural, tem a ver com a nossa natureza. O serviço que eu mais gosto é honrar os alimentos. Não, tá cheio de gente que não gosta. Tem gente que, nossa, sai correndo para não fazer esse serviço prático e amoroso a Deus, honrar os alimentos oferecidos a Deus no altar. Então, mas esse serviço é mais fácil porque é natural para a alma corporificada. A alma individual que somos nós, né, está corporificada desde sempre, para não falar de tempos imemoriais. Nossa, faz zilhões de anos que a gente está nesse condicionamento. É muito difícil que ela compreenda simplesmente na teoria que não é o corpo. Falar é fácil, né? O duro é realizar isso, né? Viver isso, que não é o corpo. E os devotos não se enganam, porque os devotos têm conhecimento. Se o cara fala que não é o corpo, mas só fica cuidando do corpo, modelando o corpo, cuidando do corpo... Não. Tudo bem, higiene, isso é básico, né? Higiene não é vaidade. Agora, passou da higiene, já é vaidade. Passou da saúde, já é vaidade. E é o que mais, é só o que tem por aí, né? Fácil falar, não sou o corpo. Eu não vou nem falar nada, Bimala, não vou nem entrar nesses pontos aí, porque tá cheio de sentimentaloide, tá cheio de sentimentaloide aí, que qualquer coisa que você fala já dá problema, né? Agora cada vez pior, né? Cada vez as pessoas estão mais melindrosas, melindradas. Não me rele, não me toque, não me olhe, não pense nada sobre mim. O negócio tá tão terrível que daqui a pouco vai ter que andar igual os burrinhos, né? Pô aquela topeira, tapa-olho. Pô um foco assim, pô um foco de um centímetro, você focar só no onde você está andando para não cair, porque se você olhar para algum demônio perturbado, ele é capaz de te processar e... Tá bom, já parei de falar. Os demônios são assim, os demônios vivem um inferno e quer fazer da vida dos outros um inferno também. É natural dos demônios. Tá bom, já parei de falar. É muito difícil que ela compreenda simplesmente na teoria que não é o corpo. Portanto, o Bhakti Yogi aceita a forma de Deus no altar Krishna como algo adorável, porque há uma certa concepção corpórea fixa na mente que pode, desse modo, ser aplicada. Naturalmente, a adoração da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em sua forma dentro do templo, não é idolatria. Muita gente confunde, né? Adoração a Krishna no altar Porque aquela imagem, aquela estátua, aquela escultura é Deus mesmo, né? É Deus mesmo. Agora, outras coisas com certeza não são. Por quê? Porque tudo é energia de Deus. Então, Deus não é diferente de suas energias. E aquela imagem, aquela escultura é feita da própria energia de Deus. E Deus não é diferente de suas energias. Então, ali no altar é Deus mesmo. Então, quem adora Krishna no altar não está praticando idolatria, adorando ídolos mortos. Está adorando o Deus vivo, Krishna, a causa de todas as causas, o Pai de todos e o Deus único. Naturalmente, a adoração da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em sua forma dentro do templo, não é idolatria. Na literatura védica, há evidência de que a adoração pode ser saguna e nirguna. Em português, do Supremo, Krishna, possuindo ou não possuindo atributos. Adoração à forma de Deus no altar do templo é adoração saguna, pois o Senhor Krishna é representado através de qualidades materiais. Mas, ainda que se represente a forma do Senhor Krishna através de qualidades materiais, tais como pedra, madeira ou pintura a óleo, esta não é realmente material. Esta é a natureza absoluta do Senhor Supremo Krishna. Por isso ele é onipresente, onipenetrante, onitudo, para resumir. Pode-se dar um exemplo grosseiro aqui. Podemos encontrar algumas caixas de correio na rua e, se colocarmos nossas cartas nessas caixas, elas naturalmente irão a seu destinatário sem dificuldades. Mas isto não ocorrerá com qualquer caixa velha ou como uma imitação que encontraremos em algum canto que não seja autorizada pelo correio. Similarmente, Deus, Krishna, tem uma representação autorizada na forma da deidade, que se chama Acha Vigraha. Esta Acha Vigraha é uma encarnação do Senhor Supremo Krishna. Deus aceitará serviço através desta forma. O Senhor Krishna é onipenetrante e todo-poderoso, portanto, através de sua encarnação como Acha Vigraha, ou seja, a forma de Deus no altar, Krishna, ele pode aceitar os serviços do devoto, simplesmente para a conveniência do homem, na vida condicionada. Aí pode se perguntar, mas para que isso? Para que se faz uma forma de Deus no altar? Porque com esses olhos materiais a gente não pode ver Deus. Mas Deus é tão misericordioso que ele aceita, né? Ele aceita entrar nessa forma para que nós, com nossos olhos sujos, contaminados, possamos vê-lo como ele é. Assim, todo mundo pode ver Deus. É só entrar num templo Hare Krishna, num centro cultural Hare Krishna, numa comunidade rural, ou na casa de um devoto que tem um altar. Aí você vai poder ver Deus face a face, pessoalmente, cara a cara. Assim, o devoto não tem dificuldades para se aproximar do Supremo Senhor Krishna imediata e diretamente. Mas para aqueles que seguem o caminho pessoal, para a realização espiritual, o caminho é difícil. Eles têm que compreender a representação e manifesta do Supremo através de literaturas védicas, tais como os Upanishads. Têm que aprender a língua, compreender os sentimentos que estão além da percepção e têm que realizar todos esses processos. E isto não é muito fácil para um homem comum. Uma pessoa em consciência de Krishna, ocupada no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, simplesmente através da guia do mestre espiritual autêntico, simplesmente oferecendo reverências regulativas à deidade no altar, simplesmente ouvindo as glórias do Senhor Krishna e simplesmente comendo os restos dos alimentos que foram oferecidos ao Senhor Krishna no altar, realiza a Suprema Personalidade de Deus muito facilmente. Como o Prabhupada enfatiza em suas aulas, né? Só esses dois processos leva qualquer um à perfeição. Ouvir sobre Deus, não, cantar sobre Deus. Peraí, Bima. É, cantar. Não, estou falando que o Prabhupada enfatizou, Bima. É, se você com sua língua canta Hare Krishna e come Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus no altar, você se torna perfeito. É só continuar fazendo isso a vida inteira. Quem não pode fazer isso? Cantar Hare Krishna e comer Krishna? Hã? É muito fácil, né? Então, só fazendo essas duas coisas, cantando o Hare Krishna e comendo Krishna Prasada, o alimento oferecido a Deus no altar, a pessoa se torna perfeita, a pessoa se autorrealiza. É muito fácil, né? Então, é muito fácil, parece fácil, mas a maioria das pessoas não querem fazer nem isso. Não há dúvida de que os impersonalistas adotam desnecessariamente. É, Bimla, então, é verdade. Nós conhecemos os devotos desde 93. Então, tem gente que vai lá, todo sábado, todo domingo, vai lá, canta Hare Krishna e come o alimento oferecido a Krishna. E um monte de gente já entrou nessa consciência de Krishna e já saiu da consciência de Krishna. E o Prasadinha está lá, ó, né? Como dizem, né? O Prasadinha, o cara que vai lá, canta Hare Krishna e come a sua Prasadinha, a sua Krishna. Está lá. Um monte de gente entrou e saiu e ele está lá, ó, fazendo esses dois serviços práticos e amorosos a Deus. Cantar Hare Krishna e comer o alimento oferecido a Krishna. E está cheio de gente que criticou e já saiu, né? É, então. Prabhupada falou, se fizer essas duas coisas a vida inteira, você se autorrealiza, você atinge a perfeição só por fazer isso. Cantar Hare Krishna e comer o alimento oferecido a Krishna no altar. Não há dúvida de que os impersonalistas adotam desnecessariamente um caminho penoso, com o risco de não realizar a verdade absoluta no final. E a maioria não realiza mesmo, a maioria não consegue. Esse processo é muito ruim, né? É muito penoso, é muito difícil. Mas, quem quer continuar quebrando a cara, né? Vai em frente. E alguns deles que conseguem se fundir na luz, né? No Brahman, Brahman pessoal, depois cai de novo, aí começa tudo de novo. Ou seja, só perde inutilmente o seu tempo. E olha lá se consegue entender, compreender um dos aspectos de Deus. Quando consegue, né? Depois que consegue, cai de novo. Mas fazer o quê, né? Pode quebrar a cara à vontade. Krishna patrocina. Mas o personalista, o devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, sem nenhum risco, problema ou dificuldade, aproxima-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Uma passagem similar aparece no Shrimad Bhagavatam. Ali está declarado que, se no final das contas, a pessoa tem que se render à Suprema Personalidade de Deus, este processo de rendição chama-se Bhakti, mas em vez disso aceita o inconveniente de compreender o que é Brahman e o que não é Brahman e passa sua vida inteira dessa maneira, o resultado é simplesmente penoso. Por isso aconselha-se aqui que a pessoa não deve adotar esse caminho penoso de autorrealização, porque o resultado final é incerto, tá vendo? Não é garantido. Agora, se você canta Hare Krishna e come Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus no altar, esse resultado é garantido e é gostoso. Todas as vantagens. É fácil, é um caminho natural e é garantido. Uma entidade viva é eternamente uma alma individual, e se ela quer se fundir no todo espiritual, talvez logre a realização dos aspectos eternos e cognoscíveis de sua natureza original, mas a parte da bem-aventurança não é realizada. Pela graça de algum devoto, tal transcendentalista altamente erudito no processo de Jnana Yoga pode chegar ao ponto de Bhakti Yoga, ou o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Neste momento, a longa prática do impersonalista torna-se também uma fonte de problemas, porque ele não pode renunciar à ideia. Por isso, uma alma corporificada está sempre em dificuldades com o imanifesto, tanto na hora da prática como no tempo da realização. Toda alma viva é parcialmente independente e a pessoa deve saber que certamente esta realização imanifesta é contra a natureza de seu eu espiritual bem-aventurado. É porque nós somos pessoas, nós não somos impessoais. Não é contra a nossa natureza, é contra tudo, né? Não se deve adotar este processo. O melhor caminho para toda entidade viva individual é o processo da consciência de Krishna, que implica completa ocupação no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Se a pessoa quer ignorar este serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, há o perigo de cair no ateísmo. É, e o número de ateístas só aumenta, né? É, porque não tem prazer, só quebra a cara, só sofre. O cara, vou virar ateísta, vou negar Deus, é melhor negar Deus. Esse Deus aí é muito complicado, viu? Esse Deus impessoal é complicadíssimo, né? Desse modo, este processo de centralizar a atenção no imanifesto ou inconcebível que está além do alcance dos sentidos, como já se expressou neste verso, nunca deve ser alentado em tempo algum, especialmente nesta era. O Senhor Krishna não aconselha este processo. É, meu amigo, e quem está dando esse conselho é o dono da verdade. Se ele é o dono da verdade, então ele sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para nós e o que não é melhor para nós, o que é bom e o que é ruim. É porque bom é o que Krishna acha bom e ruim é o que Krishna acha ruim. Se Krishna achar ruim, meu amigo, é ruim mesmo. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo, você clica aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo. A coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Chegou a hora de mandar alô. Isso, nós prometemos que ia mandar alô. Então vamos mandar um alô aqui para o Leonardo e a Virgínia. Está ouvindo a rádio aí? Muito obrigado, Leonardo e Virgínia. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo de coração, tá bom, gente boa? O que mais, Bimala? Já falei demais hoje, tá bom? Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Tá calor ou são meus olhos, Bimala? É você que fala essa palhaçada aí. Ai, não é fácil não, viu? É, mas você não fala na rádio. Tá bom. Tá bom, Bimola, então vamos. Você que falou, eu só repeti. Ah, pulo, claro, se você mandar eu pular no buraco, eu pulo. Ah, eu sou. Eu não obedeci à autoridade, tem que obedecer à mulher agora, né? Fazer o quê? Bom, estamos lendo o canto 4, capítulo 24, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Onde nós paramos? Aí, ó. Tá falando deles. Você vê, parece que foi combinado, parece que a gente escolheu o verso para falar exatamente disso e agora continua falando disso. Dos impersonalistas, né? Dos inimigos de Deus. Eu não tinha falado até agora, mas agora Krishna deu a lembrança. Quem vai atrás do lado impessoal de Deus são os inimigos de Deus. E o que eles acham que é a autorrealização deles, na verdade é o lugar onde Krishna manda os inimigos. Quando Krishna mata um inimigo, Krishna manda ele para o Brahman impessoal, manda ele para a luz. É, então. Então os caras se sacrificam para ir para o lugar onde está cheio de inimigos de Deus. Então eles também se tornam, andam com inimigos de Deus, se tornam inimigos de Deus. Os impersonalistas são inimigos de Deus. E inimigos deles mesmo, né? Porque nós vimos, né? Os caras só ficam sofrendo, ficam penando, vida após vida. E quando consegue se fundir na luz, depois que se funde na luz, eles caem de novo. É... só se ferra, né? Tá bom, vou ler mais, falar menos. Para não falar das pessoas comuns, os especuladores, os guianas e yogis, submetem-se a rigorosas austeridades para alcançar a luz, o Brahman impessoal, o Brahmajyoti. Brahmajyoti. Mas como não encontram os pés de lótus do Senhor Krishna, eles caem novamente nessa existência material. E aí vai abrir hospitais, vai cuidar de pobres e cai mais ainda, né? Imagina, uma pessoa que chegou na ordem de vida renunciada, isso aí é uma queda, né? É uma queda. Cuidar de pobre, abrir hospital, asilo, isso aí é uma queda terrível para quem chegou na ordem de vida renunciada, né? Então, a menos que estejamos plenamente situados em serviço prático, puro e amoroso a Deus, não há garantia de liberação, mesmo que nos elevemos aos planetas celestiais ou à refulgência do Brahman pessoal. As conquistas do devoto, entretanto, nunca se perdem pela influência do tempo. Mesmo que um devoto não chegue a executar perfeito serviço prático e amoroso a Deus nesta vida, em sua próxima vida ele recomeçará do ponto que parou. Tá vendo? Que beleza. Você quer dizer que se eu cair, Bimala? Se eu cair mais do que eu sou caído... então eu vou continuar lendo os livros de Prabhupada na próxima vida. Que maravilha, que ótima notícia, né? Pelo menos para mim, né? Então, mesmo que um devoto... ah, é verdade, eu não sou... mas eu sou amigo dos devotos, então pelo menos eu vou continuar sendo amigo dos devotos e vou continuar lendo os livros de Prabhupada. Oh, que maravilha! Mesmo que um devoto não chegue a executar perfeito o serviço prático e amoroso a Deus nesta vida, em sua próxima vida... ele o recomeçará do ponto em que parou. Semelhante, vai, nossa, imagina, eu levei 33 anos para conhecer os devotos, Bimala. Imagina já nascer conhecendo os devotos, vou continuar de onde eu parei, então imagina já conhecer os devotos já desde o nascimento, que maravilha, né? As chances só aumentam, ao contrário dos impersonalistas, as chances só pioram, as coisas só pioram. Semelhante oportunidade não é dada às pessoas comuns, nem aos gyanis e yogis, aos especuladores, cujas conquistas são destruídas. É tudo que você constrói materialmente falando é destruído, é destroçado, na verdade, né? Destroçado. Não tem nem a garantia que vai nascer numa forma humana. Vai nascer em qualquer tipo, qualquer um dos 8 milhões e 400 mil espécies. Normalmente vai nascer, se tiver a sorte, né? Se for um impersonalista mesmo, daqueles ferrenhos, ele vai nascer como árvore na Índia, né? Já é uma boa sorte, já é uma grande sorte. Imagina levar uma vida de árvore. Nossa, Krishna, mas pelo menos é uma árvore na Índia, né? Semelhante oportunidade não é dada às pessoas comuns nem aos especuladores impersonalistas, cujas conquistas são destruídas. As conquistas do devoto nunca são destruídas, pois o acompanham perpetuamente, quer sejam elas completas, quer sejam elas incompletas. Este é o veredito de todos os textos védicos. Se alguém for incapaz de completar o processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, em sua próxima vida receberá a oportunidade de nascer em família de devotos puros ou numa família rica. Nessas famílias pode-se ter uma boa oportunidade para progredir mais no serviço prático e amoroso a Deus. Já começa a se dar bem no ventre da mãe, e depois, na hora que nasce, continua se dando bem, né? Essa é a diferença de bom karma e mau karma. Quem tem um mau karma já nasce feio, pobre, doente, família desgraçada, e por aí vai. Certa vez, Yamaraja, o superintendente da morte, dando instruções... Essa é a visão das escrituras védicas, tá? Não é a visão de quem está falando aqui. Aqui eu não falo nada, eu só repito aqui. Certa vez, Yamaraja, o superintendente da morte, dando instruções a seus assistentes, disse-lhes que não se aproximassem dos devotos. Os devotos devem ser respeitados, disse ele. Logo, não vos aproximeis deles. Assim, os devotos do Senhor Krishna não estão sob a jurisdição de Yamaraja, o ministro da justiça do governo divino. Yamaraja é um representante da suprema personalidade de Deus, Krishna, e controla a morte de cada entidade viva. Todavia, ele nada tem a ver com os devotos de Deus, os Hare Krishnas. Com um simples piscar de olhos, o tempo personificado pode destruir toda a manifestação cósmica, mas ele nada tem a ver com o devoto. Em outras palavras, o tempo não pode destruir o serviço prático e amoroso a Deus prestado pelo devoto nesta vida. Semelhantes bens transcendentais permanecem imutáveis, estando além da influência do tempo. São eternos. É porque Deus é eterno, o servo de Deus é eterno, e o serviço prático e amoroso a Deus também é eterno. Agora, os outros tipos de serviços são todos materiais, temporários e miseráveis. Se alguém, por acaso, se associa com um devoto, mesmo que por uma fração de segundo, já não está mais sujeito à atração pelos resultados de karma ou jnana. Que interesse, então, pode ele ter nas bênçãos dos semideuses que estão sujeitos às leis de nascimentos e mortes? Dentre três classes de homens, as pessoas comuns e os especuladores impersonalistas e os devotos de Deus, o Hare Krishna é descrito neste verso como o mais elevado. Calma, estou ladeando a página. Srila Prabodhananda Saraswati Thakur canta uma canção no Chaitanya Chandramrita que diz que a palavra Kaivalya significa fundir-se na refulgência da suprema personalidade de Deus, Krishna. E a palavra Tridashapur refere-se aos planetas celestiais onde vivem os semideuses. Assim, para o devoto, Kaivalya Sukha, ou o fundir-se na existência do Senhor Krishna, é infernal, porque o devoto considera o ato suicida perder a sua individualidade e fundir-se na refulgência do Brahman. O devoto de Deus, O Hare Krishna sempre deseja reter sua individualidade a fim de prestar serviço ao Senhor Krishna. Na verdade, ele considera a promoção aos sistemas planetários superiores pior do que um fogo fato. A temporária felicidade material não tem valor algum para o devoto. O devoto está numa posição tão elevada que não está interessado nas ações de karma ou jnana. As ações resultantes de karma e jnana são tão insignificantes para o devoto situado na plataforma transcendental que ele não está nem um pouco interessada nelas. Bhakti Yoga, ou seja, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é suficiente para dar toda a felicidade ao devoto. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam 1.2.6, o serviço prático e amoroso a Deus é suficiente para satisfazer-nos plenamente, e este é o resultado da associação com um devoto de Deus. Sem ser abençoado por um devoto puro, um Hare Krishna de verdade, ninguém pode ficar plenamente satisfeito, tampouco pode alguém entender a posição transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É para entender Deus, para conhecer Deus, só se aproximando do verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade. Para aqui nesse verso. Só ler um trechinho aqui, Bimla. Meu querido Senhor Krishna, vossos pés de lótus são a causa de todas as coisas auspiciosas. Está vendo? Quer se dar bem? Se renda a Deus, Krishna. Quer continuar se dando mal? Continue fazendo qualquer outra coisa. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição na loja, não, no nosso site, krishnafm.com.br. É porque no nosso site está de graça. Você entra agora, krishnafm.com.br, e está passando ali o link Livros Grátis. Você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se não quer ler na tela nem baixar, então clica aí no próximo link que está passando, Livros de Prabhupada. Tá vendo aí? Se não achar, fala com a gente, Livros de Prabhupada. Já vou clicar, já cliquei, já apareceu aí o Shrimad Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí nessa figura, nessa capa desse livro, que você vai ver todos os outros livros já disponíveis. E aí você já começa a sua coleção, vai encomendando eles, parcelado aí, facilita, você já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Bimala, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Calma, estou indo lá. Paramos onde? Paramos onde as esposas de Deus, as deusas da fortuna, não gostavam do canto do galo, porque o galo cantava e Krishna levantava e deixava elas na cama, né? Aliás, não só Krishna, mas todos os verdadeiros devotos de Deus, os seguidores fiéis de Prabhupada, fazem a mesma coisa. O galo canta, eles levantam e vão cantar e dançar para Deus todos os dias no programa da madrugada. E Krishna fazia isso todo dia. É, a melhor pregação é a pregação pelo exemplo. E Deus, ele, quando ele vem neste mundo, ele prega pelo exemplo também. Ele segue todas as regras e regulações. No jardim do complexo de cada palácio havia flores Parijata. Parijata não é uma flor artificial. Nós lembramos que Krishna trouxe as árvores Parijata do céu e as implantou em todos os seus palácios. Da manhã cedo, uma brisa suave carregava o aroma da flor Parijata e Krishna a cheirava justamente depois de se levantar da cama. Devido a esse aroma, as abelhas começavam a vibração de seu zumbido e os pássaros também começavam seus doces sons de gorjeio. Eu gostaria de ouvir esses doces sons dos pássaros, mas infelizmente aqui onde eu moro só tem as pragas dos pardais, Bimala. Tá bom, já parei de falar. Tudo tem as pragas dos sabiás também, né? É sabiá? É, bentivi, sei lá. Praga. Cuco não vem cantar aqui, né? E pássaros com doces sons também não vêm aqui. É, também onde nós estamos morando, né? Fazer o quê? Tudo junto parecia a canção de cantores profissionais dedicados a oferecer preces para Krishna. Apesar de Shrimati Rukmini Devi, a primeira rainha do Senhor Krishna, saber que o Brahma Muhurta, né, o horário da madrugada, o horário mais auspicioso do dia inteiro, ela se sentia descontente no aparecimento desse horário Brahma Muhurta, porque ela não ficava muito feliz por Krishna deixar o seu lado na cama. Apesar do desgosto de Shrimati Rukmini Devi, o Senhor Krishna levantava da cama imediatamente, exatamente no aparecimento do Brahma Muhurta, e um devoto casado ideal deve aprender com o comportamento do Senhor Krishna a se levantar da cama na manhã, por mais confortável que possa estar deitado na cama abraçado com sua esposa. Depois de levantar da cama, o Senhor Krishna lavava sua boca, mãos e pés e imediatamente sentava para meditar em si mesmo. A Krishna vai meditar em quem, Bimala? Ele é o Deus Supremo, ele é o maior de todos, ele é o cara lá de cima. Fazer o quê? Ele vai meditar em quem? Isso não significa, entretanto, que nós devemos sentar e meditar em nós mesmos. Nós temos que meditar em Krishna, Radha e Krishna. Essa é meditação real. Krishna é Krishna. Desculpem, Krishna é Krishna ele mesmo. Krishna é Krishna ele mesmo. Está escrito assim, Bimala. Assim ele nos ensinou que Brahma Muhurta, ou seja, uma hora e meia antes do sol nascer, deve ser utilizado para a meditação em Radha e Krishna, meditar em Deus. Esse é o melhor horário para se meditar em Deus, uma hora e meia antes do sol nascer. Por fazer isso, Krishna se sente muito satisfeito e similarmente nós também nos sentiremos satisfeitos e contentes transcendentalmente se utilizarmos o período do Brahma Muhurta para meditar em Deus, Radha e Krishna. E se pensarmos como Sri Rukmini Devi e Krishna atuaram como casados ideais para ensinar toda a sociedade humana a levantar cedo na manhã e imediatamente se dedicar à consciência de Krishna. O Prabhupada estabeleceu esse padrão no mundo inteiro, né? E os seguidores fiéis de Prabhupada levantam todos os dias, aqui nessa região, às 4:30 da manhã, né? Às 4 horas da manhã, e às 4:30 da manhã começam a cantar e dançar para Deus. Não há diferença entre meditar nas formas eternas de Radha e Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna. No que diz respeito à meditação de Krishna, ele não tinha outra alternativa além de meditar nele mesmo. O objetivo de meditação é Brahman, Paramatma ou a Suprema Personalidade de Deus. Todavia, Krishna, ele mesmo é todos os três. Ele é a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, o Paramatma localizado, e também a todo penetrante refulgência do Brahman, que é os raios, ou que, desculpem, que são os raios pessoais de seu corpo transcendental. É, são os três aspectos de Deus, né? Assim, Krishna é sempre um, e para ele não existe nenhuma diferenciação. Essa é a diferença entre um ser humano comum e Krishna. Para um ser vivo ordinário existem muitas distinções. Um ser vivo ordinário é diferente de seu corpo, e ele é diferente também de outras espécies de seres vivos. Um ser humano é diferente de outros seres humanos e diferente dos animais. Mesmo em seu próprio corpo existem diferentes membros. Nós temos nossas mãos e pernas, mas nossas mãos são diferentes de nossas pernas. A mão não pode atuar como a perna, nem a perna pode atuar como a mão. Os olhos não podem escutar como os ouvidos, nem os ouvidos enxergar como os olhos. Todas essas diferenças são chamadas de svadhyavidhya. A limitação corpórea na qual uma parte do corpo não pode agir como outra parte é totalmente ausente na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Não há diferença entre seu corpo e sua alma. Desculpem. Por isso que Krishna é absoluto, porque não há diferença entre seu corpo e sua alma. Similarmente, ele não é diferente de suas milhões de encarnações e expansões plenárias. Baladeva é a primeira expansão de Krishna, ou, se preferir, o segundo corpo de Deus. E de Baladeva se expandem Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha, a primeira expansão quádrupla. De Sankarsana há novamente uma expansão de Narayana, e de Narayana há uma segunda expansão quádrupla de Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha. Similarmente, existem inúmeras expansões de Krishna, todavia elas são um. Krishna tem muitas encarnações, como o Senhor Nrisimha, o Senhor Javali, o Senhor Peixe e o Senhor Tartaruga. Contudo, não existe diferença entre a forma original de Krishna com duas mãos, como a de um ser humano. E posso continuar, Bima? Muito obrigado, hein? E essas encarnações com formas de animais gigantescos. Nem existe qualquer diferença entre a ação de uma parte de seu corpo e a de outra. Suas mãos podem atuar como suas pernas. Seus olhos podem atuar como seus ouvidos. E seu nariz pode atuar como outra parte de seu corpo. Krishna, cheirar e comer e ouvir são o mesmo. Nós, seres vivos limitados, temos que usar uma parte particular do corpo para um propósito particular. Mas não há distinção para Krishna. No Brahma Samhita é dito que Anganiyasa Sakalendriya Vritti. Em português, ele pode realizar as atividades de um membro com outro membro. Assim, pelo estudo analítico de Krishna e sua pessoa, conclui-se que ele é o todo completo. Quando ele medita, portanto, ele medita em si mesmo. A auto-meditação por homens ordinários, designada em sânscrito como soham, é simplesmente imitação. Krishna pode meditar nele mesmo porque ele é o todo completo. Mas nós não podemos imitá-lo e meditar em nós mesmos. Nosso corpo é uma designação. O corpo de Krishna não é uma designação. O corpo de Krishna também é Krishna. Ele é, portanto, o supremo indestrutível, existência completa ou a verdade absoluta. A existência de Krishna não é existência relativa. Tudo mais além de Krishna é uma verdade relativa, mas Krishna é a verdade absoluta. Vamos parar aqui. Está vendo a diferença?